A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tem febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Oh, rodas, oh, engrenagens, eterno. E forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó, grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, ó, máquinas. Em febre, olhando os motores como uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto e canto o presente, também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que um dia ter febre para o cérebro do Ésquilo do século 100. Andam por estas correias de transmissão, por estes êmbolos e por estes volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. a poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Fraternidade com todas as dinâmicas, promíscua fúria de ser parte agente do rodar férreo cosmopolita, dos comboios estrenos, da faina transportadora de cargas dos navios, do giro lúbrico e lento dos guindastes, do tumulto disciplinado das fábricas e do quase silêncio ciciente e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras, entaladas entre maquinismos e afazeres úteis, grandes cidades paradas nos cafés, oásis de utilidades ruidosas, onde se cristalizam e se precipitam os rumores e os gestos do útil, e as rodas dentadas e as chumaceiras do progressivo, nova Minerva sem alma dos cais e das gades, novos entusiasmos da estatura do momento, quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas ou a seco, erguidas nos planos inclinados dos portos, atividade internacional transatlântica, Canadian Pacific, luzes e febris perdas de tempo nos bares, nos hotéis, nos longshore, nos derbys, nos ascots e picadilhos e Avenida de l'Opéra que entram pela minha alma dentro. Elas ruas, elas praças, ela ola folha, tudo que passa, tudo que para as montras, comerciantes vadios, escroques exageradamente bem vestidos, membros evidentes de clubes aristocráticos, esquálidas figuras dúbias, chefes de família vagamente felizes e paternais até na corrente de ouro que atravessa o colete de algibeira, algibeira, tudo que passa e nunca passa. Presença demasiadamente acentuada das cocotes, banalidade interessante, quem sabe o que por dentro, das burguesinhas, mãe e filha, geralmente, que andam na rua com um fim qualquer, a graça feminil e falsa dos pederastas que passam lentos, e toda gente simplesmente elegante que passeia e se mostra, e afinal tem alma lá dentro. Ah, como eu desejaria ser o sutiã disto tudo. Da maravilhosa beleza das corrupções políticas, deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, agressões políticas nas ruas e de vez em quando cometa de um regicídio que ilumina de prodígio e fanfarra os céus usuais e lúcidos da civilização cotidiana. Notícias desmentidas dos jornais, artigos políticos insinceramente sinceros, notícias passe-à-la-casse, grandes crimes, duas colunas deles passando para a segunda página, um cheiro fresco à tinta de tipografia, os cartazes postos há pouco, molhados, viando para retro e amarelos com uma cinta branca. Como eu vos amo a todos, como eu vos amo de todas as maneiras, com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o tato, o que palpar vos representa para mim, e com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar. Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós. Adubos, debulhadoras a vapor, progressos da agricultura, química agrícola e o comércio quase uma ciência. Ó, mostruários dos caixeiros viajantes, cavaleiros andantes da indústria, prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios, ó, fazendas nas montras, ó, manequins, ó, últimos figurinos, ó, artigos inúteis que toda a gente quer comprar, ó, lá, grandes armazéns com várias seções, ó, lá, anúncios elétricos que vêm, estão e desaparecem. Olá, tudo com que hoje se constrói, com que hoje se é diferente de ontem. Cimento armado, betão de cimento, novos processos, progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos, couraças, canhões, metralhadores, submarinos, aeroplanos. Amo-vos a todos, a tudo como uma fera. Amo-vos carnivoramente, pervertidamente, enroscando a minha vista em vós. Ó, coisas grandes, banais, úteis, inúteis. Ó, coisas todas modernas. Ó, minhas contemporâneas, forma atual e próxima do sistema imediato do universo, nova revelação metálica e dinâmica de Deus. Ó, fábricas, ó, laboratórios, ó, music halls, ó, luna parks, ó, coroçados, ó, pontes, ó, docas flutuantes, na minha mente turbulenta e encandecida, possuo-vos como a uma mulher bela, completamente completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama, que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. Ela, oh, fachadas das grandes lojas, ela, oh, elevadores dos grandes edifícios, ela, oh, recomposições ministeriais, parlamento políticas, relatores de orçamentos, orçamentos falsificados. E lá o interesse por tudo na vida, porque tudo é a vida, desde os brilhantes nas montras até a noite, ponte misteriosa entre os astros, e o mar antigo e solene lavando as costas, e sendo misericordiamente o mesmo que era quando Platão era realmente Platão, na sua presença real e na sua carne com a alma dentro, e falava com Aristóteles que havia de não ser discípulo dele. Eu podia morrer triturado por um motor, com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios, masoquismo através de maquinismos, sadismo de não sei que moderno, e eu e barulho. Lá, ô jockey que ganhaste o derby, morder entre dentes o teu cap de duas cores, ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta, ah, olhar é em mim uma perversão sexual. Era, era, era, catedrais, deixa-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas e ser levantado da rua cheio de sangue sem ninguém saber quem eu sou. Oh, tramways, funiculares, metropolitanos, roçai-vos por mim até um espasmo. Hilá, hilá, hilá, oh! Dai-me gargalhadas em plena cara, oh, automóveis apinhados de pândigos e de putas, oh, multidões cotidianas, nem alegres nem tristes das ruas, rio multicolor anônimo e onde eu me posso banhar como quereria. Ah, que vidas complexas, que coisas lá pelas casas de tudo isto, a saber, risas vidas a todos, as dificuldades de dinheiro, as dissensões domésticas, os deboches que não se suspeitam, os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto e os gestos que faz quando ninguém pode ver. Não saber tudo isto é ignorar tudo. Raiva, oh, raiva que como uma febre, um cio e uma fome me põe a magro o rosto e me agita às vezes as mãos em crispações absurdas em pleno meio das turbas, nas ruas cheias de encontrões. Ah, e a gente ordinária e suja que parece sempre a mesma, que emprega palavrões como palavras usuais, cujos filhos roubam as portas das mercearias e cujas filhas aos 8 anos, e eu acho isto belo e amo, masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada e gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa por vielas quase irreais de estreiteza e podridão. Maravilhosa gente humana que vive como os cães, que está abaixo de todos os sistemas morais, para quem nenhuma religião foi feita, nenhuma arte criada, nenhuma política destinada para eles. Como eu vos amo a todos, porque sois assim, nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus, inatingíveis por todos os progressos, fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. Na nora do quintal da minha casa, o burro anda a roda, e o mistério do mundo é do tamanho disto. Mas, ah, outra vez a raiva mecânica constante, ó ferro, ó aço, alumínio, ó chapas de ferro ondulado, ó cais, ó portos, ó comboios, ó guindastes, ó rebocadores, é lá, grandes desastres de comboios, é lá, desabamentos de galerias de minas, é lá, naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos, é lá, ó revoluções aqui e ali, acolá, alterações de constituições, guerras, tratados, invasões, ruído, injustiças e violências, e talvez para breve o fim, a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa e outro sol no novo horizonte. Que importa tudo isto? Mas que importa tudo isto ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo, ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje? Tudo isso apaga tudo, salvo um momento. Um momento de tronco nu e quente como um fogueiro. Um momento estridentemente ruidoso e mecânico. Um momento dinâmico, passagem de todas as bacantes do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais. Eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora do jantar, eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos, brocas, máquinas rotativas, eia, eia, eia, eia eletricidade, nervos doentes da matéria, eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente, eia túneis, eia canais, Panamá, aqui é o Suíço, eia tudo passado dentro do presente. presente. E é tudo futuro já dentro de nós. Eia, frutos de ferro e útil da árvore fábrica cosmopolita. Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. Engato-me em todos os comboios. Isso-me em todos os cais. Giro dentro das hélices de todos os navios. Sou o calor mecânico e a eletricidade. E os rails e as casas de máquinas e a Europa. Hurra por mim, tudo e tudo, máquinas a trabalhar. Galgar com tudo por cima de tudo. Não ser eu toda gente, toda parte. Dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo.